Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias, capítulo 2. Começando o primeiro versículo, nós lemos assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Neemias era um copeiro do rei. Então ele tinha que provar tudo que o rei ia beber, porque se porventura tivesse envenenado, ele morria e o rei não. Essa era a principal função do copeiro. E Neemias era copeiro do rei, e ele tomou o vinho e deu ao rei. Nunca antes eu estive triste na presença do rei. É Neemias contando. Assim o rei viu e me perguntou: por que está triste o teu rosto, Neemias? Se não estás doente, por que você está entristecido? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria eu triste? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros do meu pai, dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? O rei estava querendo beber alguma coisa. Pediu, o copeiro veio, testou, deu a ele, mas enquanto o rei bebia, o rei prestou atenção no semblante do copeiro Neemias. E o rei disse: essa tristeza não é comum, essa tristeza é tristeza de coração. Você não está doente, por que você está com esse semblante? E o rei disse a ele: o que é que você tem para me pedir? Ele diz: eu temi sobremaneira. Então Neemias explica para o rei: eu estou triste porque eu recebi uma notícia de que a cidade dos meus pais está toda destruída. Os muros, as portas estão todas destruídas. Neemias, o que é que você quer me pedir? Neemias, muito sábio, naquele segundo: então orei ao Deus do céu. Finalzinho do versículo 4. Ele não deve ter pedido ao rei: dá licença, rei, eu vou ali no meu quarto, vou orar, daqui a 5 minutos eu volto para te dar uma resposta. Não. Ele era o copeiro do rei, ele não era um ministro do rei com toda essa liberdade, ele era só o copeiro, ele não podia perder a oportunidade. Mas fica aqui a expressão: então orei ao Senhor. Senhor, o que é que eu vou responder ao rei? Senhor, agora, nesse segundo, envia o teu espírito e me dá a direção. Então respondi ao rei, versículo 5, se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Disse mais ao rei: se for do teu agrado, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu houver de ocupar. Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu meus pedidos. Preste atenção na situação. Você é o copeiro e você não tem liberdade diante do rei. Não existe nenhum relacionamento assim de intimidade, de brincadeira. O rei tem lá suas preocupações, mas sem mais, sem menos, naquele dia o rei falou assim: por que você está triste, meu copeiro? O que é que está acontecendo? Você não é doente, você não está doente, tem alguma coisa no seu coração, me conte, me fale o que é. E o copeiro, talvez pela primeira vez, pôde expressar ao rei algumas coisas da sua história: olha a minha cidade, onde os meus pais estão enterrados, ela foi destruída, eu estou triste por isso. Só que a Bíblia deixou claro essa expressão: então orei a Deus. E pode ter certeza que foram alguns segundinhos. Deus, o que que eu vou responder ao rei? O rei está perguntando o que que eu peço a ele. Nós, normalmente, falarmos: que isso, seu rei? Não, se preocupa não, isso não é assunto do senhor, não, não. Eu vou incomodar o senhor com isso? Não, não, não, não, seu rei, desculpa, não, não. Ô, seu rei, não, não, não, não, tá tudo bem. Ih, tá, pode ficar tranquilo, seu rei. Mas Deus deu sabedoria a Neemias. E o pedido de Neemias foi muito ousado, muito atrevido. Bem, rei, já que o senhor está perguntando, me dá uma carta, me deixa ir para a minha cidade, ficar um tempo lá. Me dá também uma carta para todos esses outros reinos à volta, para que eles me deixem passar. E com uma carta do rei eu vou em segurança, eu vou ser recebido com muita honra. Ele foi pedindo. E Deus é que tinha instruído Neemias a pedir dessa forma. Porque se fosse depender de nós, da nossa natureza, nós íamos falar assim: não, se incomoda não, rei, deixa quieto aí. Isso, não, vou pedir alguma coisa para o rei. Rei, e tem mais. Me dá uma outra carta também para Asaf, o chefe da floresta do Senhor, para que ele me dê madeira necessária para eu reconstruir os muros da minha cidade. Versículo 9: então fui aos governadores da além do Eufrates, entreguei-lhes as cartas do rei. O rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o oronita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Preste atenção nesse versículo. Esse versículo explica a realidade, a circunstância, alguns acontecimentos na vida de inúmeras pessoas. Quando alguém é levantado por Deus para restaurar algo, Satanás se levanta. Esse homem, Sambalate e Tobias, ouviram e ficaram perturbados. O que é isso aí? Como é que é? É por isso que todo aquele que começa a buscar a Deus, a caminhar com o Senhor, logo enfrentam uma luta, parece que as coisas deram errado, depois que eu comecei a ir ao culto, as coisas deram errado, porque se você está caminhando para reconstruir alguma coisa, vai aparecer alguém que não quer o bem dos filhos de Israel, não tem interesse que seja restaurado, reconstruído algo na sua vida. Nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Se eu estou caminhando com o meu Deus para restaurar alguma coisa, é natural que apareça resistência. Eu não posso pensar como antigamente. É o diabo. Não tem jeito. É a vida. É muito difícil. Eu não dou conta. Não, eu tenho que entender que eu estou numa missão. Se Deus abriu as portas do jeito que abriu, não vai Ele me proteger, me dar sabedoria para vencer esses outros desafios? Irmãos, é quase toda semana. Vidas que eu tenho acompanhado, que a minha esposa tem acompanhado, que os irmãos têm acompanhado, que estão crescendo, mas uns dias daí a pouco parece que acontece alguma coisa assim que normalmente as pessoas pensam: não deu certo. Eu tentei semana passada, mas parece que não está dando certo. Parece que eu não estou caminhando coisa nenhuma. Parece que não está dando certo. Parece que eu não estou. Deus parece que não me respondeu. Eu saí tão animado, oculto. Eu achei que ia ser uma vitória. Agora acontece isso. Mas como é que... É uma outra forma de ver. Estou sabendo que eu estou indo em direção a Jerusalém, restaurar minha cidade, vai aparecer resistência, mas elas não são motivo para eu parar minha caminhada. Eu vou continuar. Então Neemias diz no versículo 11: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. É um espírito de sabedoria que vem sobre nós. O parente, o familiar se levantou, alguém no trabalho para perturbar, para tentar... Você fica sabiamente quieto, calado, espera, aguarda, seja prudente. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 13. Saí de noite pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam derrubados e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei a porta da fonte e a piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para passar o animal que eu montava. Certamente estava tudo destruído, monturos, os muros, não tinha nem estrada, nem lugar direito para ele conseguir passar. Versículo 15, de maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros. Finalmente voltei e entrei pela porta do vale. Não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia. Porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse, bem, vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não sejamos mais em opróbrio, para que não estejamos mais em opróbrio. Diga comigo, vinde, reedifiquemos os muros da nossa cidade, para que não estejamos mais em opróbrio. Versículo 18, também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, testemunhei, Deus está comigo, me ajudando numa restauração. E bem assim as palavras que o rei me tinha dito, responderam eles, levantemo-nos e edifiquemos. De maneira que deram início a esta boa obra. Mas quando Sambalate, o Oronita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ouviram a respeito disso, zombaram de nós. Você, crente agora? Você, santinho? Você querendo... Ah, mudou, né? Todo bonzinho, né? Você está achando o quê? Depois desse tempo todo, agora vai virar santo, vai virar santinha. Você, é essa mesma história que está aqui. Zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Qual o rei? O rei deles. Respondi-lhes, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. O meu Deus me fará prosperar, testemunho e palavra profética. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem herança em Jerusalém. Uma palavra de autoridade.